melhor vida. Santo Catapagô, filho livre de Zeus. Após de Zeus, vou na proa de coral. Já 4-3, alinha e mantém na pista 1-0. Outra questão, será que a 4-3 pode decolar da interseção ou vai preferir da cabeceira, senhor? Da cabeceira. Da cabeceira, sim. Então, transpõe a 10-28 e na delta chama de novo solo em 1-2-1 na decimal 1, traca já 4-3. Gol 2196, decolado ao 09, mantém proa até 3 mil pés e chame agora o controle Salvador, frequência 1-20-8 com voo. 3 mil pés na proa 2-1-208, gol 2096. Afirma, 2196-208 com voo. Boa. Controle, voo 2196, passando 2500 na proa. Voo 2196, contato radar na decolagem, saída da El, mantenha a proa até 3000 pés, após voe na proa de Leda. Voando Leda, passando 3500, voo 2196. Cacajá 43, taxi via Alfa, chamante da Juliette. Alfa, chamante da Juliette. Para Confirme, Bravo, Vitor Tango. Afirma, é que eu desvi, mas já retorno com a alta para acertar. Sete Bravo Delta, táxi autorizado, até a saída do Pátio 3, aguardando instruções. O 1960 visual com o Airbus da TAM através do portão 612. Afirmativo. Após passagem do mesmo, ingressa Juliette, portão 10. Juliette para 10, gol 1960. Paulo, bom dia, TAM 3859, informação Índia para autorizando TAM Curitiba. TAM 3859, informação Índia, confere, prepara a saída, Arbor Elefa aguardando cópia. Arbor Elefa aguardando. Solo, TAM 3663, informação Índia para Guarulhos. Informação Índia, confere, TAM 3663, número 2 para cópia, prepara a saída da El Leda Mótima. Da El Leda, TAM 3663. Para ingresso principal, gravando. Mantenha a posição de net Bravo Delta. Observando ingressos do Boeing da Gol, ingressa via Juliette até o ponto de espera, via Pátio 1 Ninja. Ingressa via Juliette, Pátio 1 Ninja, Tracajá 4-3. No ponto de espera, chama a torre pronto, Tracajá 4-3, 1-8-95, ajuste de altímetro na 099. Da TAM, condições de linha de colar sem parada, senhor? Sim, a linha de colar sem parada, pista no zero, TAM 3304, vento de 1,40 graus com 1,09. A linha de colar, TAM 3304. 0, no ponto de espera Torre 118, décimo 95, ajuste de altímetro na 019. Cliente via 41 no Índia, ponto de espera 7895, Juliette Brambel. Juliette Brambel, táxi autorizado, até a série do 43, chama quando lá. Mostrando 3663, push back acionamento. 43. Aguarda, Tan 3663. Mestre 3663. Sapatão Oscar Papa Golf, quando possível, seu chamado para todos. Afirma, prossiga. Autorizado, Serra Bravo, Charlie Tango, via rota do plano, Apenzulu 21, segue conforme, nível 360. Decolagem na pista no zero, curva à direita, Boy, saída, Árvore Elefa. Transponder 5433, controle 120, decimal 8. Romeu Bravo, Vitor Tango, completo final do procedimento LS X-Ray, chame torre em 118, decimal 9. 3295, Bravo, Tandar. Salvador, bom dia, Papa Romeu, Bravo, Vitor Tango. Bravo, Vitor Tango, bom dia. Tráfego avistado, ajuste no 019. Confirme, senhor, intenções de pouso pista 10 ou 17? Intenções de pouso 17, Bravo, Vitor Tango. Em condições visuais, propõe cancelamento presente. Gente, plano cancelado então do Bravo, Vitor Tango aos 15. Autorizado curva à esquerda para uma base pela direita da pista 17. Chame de base para final pistão 7 com cheque de trem, Bravo Vitor Tango. Quem vai só chamar de base para final no 7, vou ver se queira Bravo Vitor Tango. Tracajá 43, autorizado decolar da pista no 0, vento de 130 graus com 1-1 no nosso. Autorizado decolar de Tracajá. Puxa acionamento, 43. Então, 3663, cotejamento correto, pátio 3 autorizado para o estacionamento, chama táxi. Vai chamar para o táxi, está 3663. Um transporte de enfermo, mantenha a posição e aguarde para ingresso, Sierra Tango Delta. Tracajá 43, decolado ao 16, chame agora o controle Salvador em 120, decimal 8, tenha um bom voo, senhor. Controle 208, obrigado, bom dia. Bom dia. Mochilé de acionamento, Monte 4. É 3859, número 2, no setor aguarda. Saída Momo para o nível 100. Via saída Momo, nível de voo 100, Tracajá 43. Nada, ciente. Alô, Juliette, Tango Zulu, mantém um ponto de espera pista no zero, senhor. Bravo Vitor Tango tem pouso autorizado na pista 17, vento agora de 130 graus com 109, Papa Romeu, Bravo Vitor Tango. Tem que ir pouso, Bravo Vitor Tango. Papa Delta somente aguardando o tráfego que precedeu o Govar à esquerda, senhor. Juliette, Bravo Delta, autorizado a decolar da pista 10, vento 130 graus com uma dúzia de nós. Juliette, Tango Zulu, após o início da rolagem do Juliette, Bravo Delta, ele mantém pista 10, Juliette, Tango Zulu. Bravo Vitor Tango no solo aos 19. Autorizado o backtrack, senhor. Chame o livrando no pátio da data o Bravo Vitor Tango. 3-1-2, táxi autorizado até o ponto de espera da pista 10, direita via Índia, ponto de espera torre 1-1-8, décimo 95, ajuste de altímetro no 0-1-9. 19, tem livre táxi também, 3-1-2. Táxi a retaguarda pode ser autorizado. Então, 3304, chame Recife, frequência 1288, alterna 1260. 1288, alterna 1260, 3304. Frequência 120, décima 8, tem um bom voo, senhor. 208, muito obrigado, bom dia. Juliette Bravo Delta. Tango Zulu, o senhor vai ser preterido em aproximadamente 2 minutos, Juliette Tango Zulu. Aguarde. Bravo Delta, contato radar na decolagem, suba via saída Momo para o nível de voo 100. Via Momo 100, o Juliette Bravo Delta. Então, 3663 estimado para o táxi? Em 5 minutos, eu estou na 3663. Confirmando 5 minutos? Afirmo. Então, 3859, portão 4 autorizado, chama táxi. Chama táxi, 3859. Coordenado com a Israel. Gente, apontar o Zé. Tango Juliette, Tango Zulu, autorizado a decolar da pista 10. O vento de 130 graus com 1-1-9. Romeu Sierra, Tango Delta, decolado aos 2-2, chame agora o controle de Salvador em 120, décima 8, bom voo. 208, já. 3312, pronto para decolagem, senhor? Ainda negativo, amigão, chamada pronta, 63. Opa, sem problema. Então, pode virar a condição para o 6-1? Não recebia o sinal de identificação da aeronave. Não há necessidade, não. 2-2, Salvador, Papa Romeu Sierra, Tango Delta. Romeu Sierra, Tango Delta, contato radar na decolagem, suba via saída Arbor para o nível de voo 180. Subindo via saída Arbor para o 180, Sierra Delta. Controle Salvador em 120, décima 8, bom voo. Obrigado, 208, Salvador. Porta Aero, a mesma vai mandar um fiscal de pátio aí pra falar com o senhor, ok? Vale, de Salvador, Papa Tango, Juliette Tango Zulu. Tango Juliette, Tango Zulu, contato radar na decolagem, suba via saída Arbor para o nível de voo 100. Via Arbor 100, Juliette Tango Zulu. Salve, Tan 3859 para o táxi com 127 a bordo, 4 horas, alterna Guarulhos. 3-8, agora pronto, ponto de espera. Oxalé 6312, autorizado a linha de manter pista 106312. Lima T906312. Ponto de espera da pista, a torre 1895 e ajuste 1019, Tan 3859. Juliette Bravo Delta, quando possível ser chamado para pouso. 1-4-4-4, Juliette Bravo Delta. 1-4-4-4. Dois autorizado a alinhar e decolar da pista no zero. Vento de 1-40 graus com 1-1 nós. 3-2-5, decolagem. Bom dia, Salvador. Voo 630, cruza nível 230. Para 150, informação Índia. Voo no 630, adiciona identificação e a chegada mar e desça para o nível de voo 050, ajuste no 099. 050, 1019, autoriza a proximidade da presente voo 130. Voo no 630, autorizado etapa. Papatango Oscar Papa Golf, meia dúzia de milhas para a posição Coral, serviço radar encerrado, mantenha nível de voo 060, chame o controle Ilhéus na frequência 120.1. Tive autorização para Porto Seguro, nossa saída prevista. Azul 2770, informação Juliette, confere, está pronto, cópia? Afirma, senhora, pronto, cópia, eu estou esperando, 2770. Sierra Bravo, Papá Sierra, autorizado via Golf 677, conforme rota, nível 180. Decolagem na pista 10, curva direita após, saída Coral, transponder 0276, controle 120.8, azul 2770. Para o azul 2770, Porto Seguro, autorizado nível 180, via Golf 677. Decola da 10, com primeira curva direita, saída Coral, transponder 0276, 1208, sem controle. Azul 2770. Cortejamento correto, azul 2770. Chame pronto para o estacionamento no Pátio 3. Chame pronto para o estacionamento na 2770. Solo Salvador, o TAN 3663 solicita retornar ao estacionamento. Pedido razão em técnico. Sim, mantém posição, aguarda instruções TAN 3663. Aguarda instruções TAN 3663. Seu Vitor Charlie, confirme o efeito da notificação. Foxtrot India, Victor Charlie, acione o código 0143. Tan 3663, retorno à posição 2 Lima. Tan 3663. Retornando à posição 1, saída original 2 Lima. Tan 3663, sendo bem. Canair 6312, suba restrito ao nível de voo 270. 270 restrito, 6312. Suba de 6312, você vai coordenar a proa de Aracaju? Pode coordenação, a Canair 6312. Tudo bem. Papa Romeu Serra Tango Delta, confirme quando possível ser estimado para pouso. No 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. No 3, 1, 1, confirma. 3, 1, 1. Controle Salvador, bom dia, até 3859 decolou. A sua escuta, perfil Arbor. No 3859, contato radar na decolagem. Suba via saída Arbor para o nível de voo 360. Gente. Saindo via Arbor para 360 até 3859. Romeu Serra Tango Delta, confirme a proa ideal para o destino. 072. Firme? Aguarde. Papa 03, aguarde. Serra Tango Delta, confirme a proa ideal. Serra Tango Delta, na presença autorizada para o destino. Papa 03, prossiga. Solo Salvador, então 3663, informa que será presente em condições de prosseguir o táxi para a decolagem com destino a Guarulhos. Solicito o táxi, estamos com o POB de 72, com autonomia de 3 horas e 50, alternando o galeão. Aguarde a instrução de táxi, está em 3663. 3663. Autorizada para o diabo. Sim. Autorizado a árvore, está em 3659. Liga Papa 03. Estimativo autorizado, meu pé no Papa 03. Nada até o ponto de espera da pista 10, parte 3, parte 1, Índia, ponto de espera torre 1, 18, decimal 95, ajuste de altímetro 0, 9. Quem está autorizado até o ponto de espera da cabeceira 10, tá 3663. Cliente, Copa 04, mantenha-se em condições visuais, 1.000 pés, reporte no, através de Interlagos. Informo que não recebe seu transporte. Checa o equipamento. Se prepara a saída da Eule e da Motiva aguardando cópia. A Eule e da Motiva, na sua escuta, 3-1-1. Copa 03, informo, também não recebo o equipamento do senhor, faço cheque no equipamento. Devido à formação, a gente pode voar do nada, presente? No 630, autorizado, Duna. Ok, Duna, descendo inicialmente para 050, voo 630. Voo no 630, forma tráfego de posição 12 horas, 7 milhas, rumo oeste, mantendo 3 mil pés, um Charlie 402. Ok, seguinte, Tamburã de Duna descendo até 050, voo 630. Juliette Tango Zulu, informo o tráfego posição 11 horas, 5 milhas, cruzando 060 em descida para o 050, um Boeing 738. Está ciente, o Juliette Tango Zulu em condições de abaixar. Tracajá 43, aqui em Tango Juliette Tango Zulu, mantenha 3 mil pés. Tá mantendo 3 mil pés, Juliette Tango Zulu. Já 43, confirme seu chamado para pouso. Tracajá 340. Atingindo 050, voo 630. Voo no 630, desce para 4 mil pés. 4 mil com 1.019, voo 630. Autorizado Elefa ao Ultan, 3859. Manda Elefa, obrigado. Papa 03, mantenha o corredor, corrigindo, voe para da barra, o Copa 03. Papa 04, voe para da barra, reporte no mesmo. Voo no 630, o tráfego esperado deixa para 2 mil pés. Livre ali a taxiway da pista 90, reposta avisada. 2019, portaria estabilizada ILS e pista 90. Rogo 630. Oceaner 6312, surta sem resistência para o nível de voo 350, chame Recife na frequência 12685, alterna 12545. 2025, 6312. Guarulhos. Serra Bravo, Golfo Romeu autorizado, via peso Luno 0, Piraí, segue conforme rota, nível 360. Decolagem da pista no 0, curva à direita após, Dael, Leda, Motiva. Transponder 5454, controle 120, decimal 8639. Autorizado Guarulhos, nível 360, decola, curva esquerda, Dael, Leda, curva à direita, correção, Dael, Leda, Motiva, órbito Luno 0, até pai. Aciona 5454, controle 1208, Oceaner 6311, pronto para o pushback, portão 2. Oceaner 6311, cotejamento correto, autorizado para o estacionamento, chama para o táxi. Chamará o táxi, 6311, grato. Papa Romeu Serra Tango Delta, chame Recife na frequência 1288, alterna 1260. Na 3859, chame Recife, frequência 1288, alterna 1260. 3663, decolado aos 38. Chame agora o controle de Salvador, frequência 120, decimal 8, senhor. Bom voo. 1208, 3663. Obrigado, até amanhã. bom dia, senhor. Controle Salvador, bom dia, são 3663. Plan 3663, contato radar na decolagem, suba via saída Dael, para o nível de voo 340. Dael 340, Plan 3663. CNR 6250, aciona identificação, via chegada Mar e desça para o nível de voo 050, ajuste no 019. Estabilizado ILS, gol 630. Gol no 630, complete final do procedimento ILS X2, chame torre em 1 no 8, decimal 9. 18, 9, 5, gol 630. Salvador, plan 3663, por gentileza, poderia voar Motiva? 3663, voa Leda. Leda, 3663, obrigado. Passando externo, avistando. 630, tráfego avistado, ajuste no 019, cheque trem, senhor. Pouso autorizado, pista no 0. Vento 1,40 graus, com 08 nós, gol 1630. Ok, está embaixo, travado, avistando. Autorizado, pouso, pista no 0, gol 630. 08. Plano IFR cancelado aos 1240. Suba e mantenha o nível de voo 085. E aguarde para transferir. Tá vendo? Direita via Índia, ponta espera torno 18 desse ano. Ajuste altímetro no 099. 295, obrigado, patroa. Papa 03, mantém a linha do litoral 500 pés, reporte no Traverso Parque de Pressão. Papa 03, mantém a 500 pés na linha do litoral, reporte no Traverso Parque de Pressão. 2770, está acionado com 43 a bordo, 3 horas e 30, alterna Salvador para o Futaco. Táxi autorizado até o ponto de espera da pista 10, bate o trânsito, bate 1 Índia, ponto de espera torre 118, decimal 95, ajuste de altímetro no 019. Estamos no 19, bate 3. Alfa, Índia, Monticerra 90, com a torre 18,900. 2,5,2,7,7,7. Poxa, né, meia... 3,1,1, pode esperar pronto, boa. Pode ir. Boa dia, 3-1-1, mantenha o quanto espera, mais um minuto. Mé 3-1-1, agora ali mantém pista no zero. Ali eu mantenho, Mé 3, bora. Evo local, Salvador, Salvador. No 630, no solo 42, libera a pista próxima, interseção à direita. Chame solo em 121, decimal 1, senhor. Mirando aqui à direita, chama solo 2110, 0 graus com uma dúzia de nós. Área de decolagem, 63, olha lá. 7. Tango Juliette, Tango Zulu, serviço radar encerrado 47 milhas, oeste de Salvador, submantenha nível de voo 085 para serviço de formação e alerta, chame Recife na frequência 1288, alterna 1260. Recife, Recife 1280, Leca Zulu. Ingresso Juliette, portão 4. Juliette para o portão 4, portão 3, né? Salvador, submantenha nível de voo no 00 para serviço de informação e alerta, chame Recife na frequência 1288, até nome 260. 288, vem agora, muito obrigado, bom dia, para agora. Oi, bom dia, Juliette, 770, 1-0, está pronto. 27770, bom dia, autorizado alinhar e manter pista 102770. Sim, mantém na 102770. Juliette, Tango Zulu na escuta do controle. Tem 120.8, bom voo. 208, boa tarde, muito obrigado. Quase também, na pro do farol, tá bom. Copa 04, chame agora a torre, 118.95. 118.95. Controle Salvador, 6319, passa nem 500, bom dia. TNR 6311, contato radar na decolagem, suba via saída da EL para o nível de voo 360. Da EL para 360, a possibilidade de voar posição ótima. TNR 6311, voe Leda. Boa noite, meu presidente. Obrigado, minha 3 ou 9. Na sequência. Copiado Copa 04, não estou visual com o mesmo, confirme no farol de Tatuã também. Afirmativo. Copiado Copa 04, segue o Copa 03, autorizado da presente cruzamento de hoje, aproximação da pista 10. Chame gerando base pela direita da pista 17, o Copa 04. Camarada girando base da 97, o Copa 04. Só confirmando o Copa 04 como número 2 na aproximação, ok? Afirmativo. Chama 019. Juliette Bravo Delta na escuta do controle. Confirma a aeronave, chame controle. É a 250, mantém o perfil da chegada, desça para 4 mil pés. Toda metade da pista, senhor, perto do taxiway Papá e do taxiway Quebec, o senhor ingresso via Papá para o pátio 5, onde fica o BDA. Ah, ok, obrigado, Papá, então. Solicita braço pela pista, né, Luciano? Pista, ok. O Copa 04 também, senhor. Prefere a pista ser autorizado na sequência do 03, visual com o mesmo. Sem problema. Então, Copa 04 segue o Copa 03 e chama de base para a final da pista no 7 para pressão de pouso. Sim, para o 04. Chamará. 12770, decolado aos 47, eu chamo agora o controle Salvador em 120.8, o senhor tem um bom voo. 208, até daqui a pouco, hein? Obrigado. 7-0, Controle Salvador, muito bom dia, o Azul 2777, decolado no perfil da Coral, cruzando agora 1500 pés. Azul 2770, contato radar na decolagem, suba via saída Coral para o nível de voo 180. Via saída Coral 180. Vai cruzar 2000, senhor, tem condições de para a Coral estar presente? Autorizado, Azul 2770. Direita na proa de Coral, Azul 2770. Controle, eu tá 3663, cruzou 240. Estou controlado, pistão no 7, Copa 04. Samará 04, grato. 3325, tá 3663. 3 avistado, liberando a pista, chame solo controlado no pátio 5, Copa 03. Manda no solo, obrigado. Copa 04, ciente, chame solo controlado no pátio 5, Copa 04. Samará 04. Copa Tango India, Victor Charlie, confirme visual, Haroldo. Negativo, enquanto você está no aparato ainda. Ciente. Patango Lima Zulu Golf, mantenha nível 070 na proa de Aman, para interceptar a chegada Aman. Pro 3, considere seu solo ao 50, estacionar frequência livre, bom descanso. Cara 03, 4 milhas. Para a posição Coral, serviço radar encerrado, mantenha nível de voo 160, chame o controle IELS na frequência 1201. Patango India Victor Charlie, chame agora a torre na frequência 118, decimal 9. Tango Índia Victor Charlie, bom dia, tráfego ainda não avistado, chame na final da pista no 7 na vertical da Inrimar para autorização de pouso para Tango Índia Victor Charlie. Índia Victor Charlie, reportará na final. Victor Charlie, somente me confirme, trem fixo. Tango India Victor Charlie, condições de agilizar na sua aproximação? Eu tenho um tráfego a 200 nós se aproximando de Duna para pouso na pista 10. Afirma, India Victor Charlie, agilizando a aproximação para a ONU, peça e reportará na final. Xener 6311, no chame Recife, frequência 1251, na alterna 13325. Quer confirmar a primária, por gentileza, 6311? Chame Recife em 1251, secundária 13325. 251-3325, muito obrigado, tenha um ótimo dia. Tango India Victor Charlie, tem pouso autorizado na pista 17, agilizando na medida do possível, vento de 140 graus com 09 nós, ajuste no 019. India Victor Charlie, livre, pouso 17. Índia Vitor Charlie, após o pouso, vai para o Pátio 4. Pátio 4, copiado, Índia Vitor Charlie. Senar 6250, completo sinal do procedimento LSX2, chame torre em 198, decimal 95. M250 é a torre de Salvador? Bom dia, o Xenia M250 estabilizando na final da 1-0. O Xenia M250, bom dia, tráfego listado, ajuste agora 1-0-1-9. Reduza na aproximação, senhor, na medida do possível. Tem um pouso agora para a pista no 7, aeronave agora 1 milha da cabeceira. Aguardando a autorização de pouso, prossiga a aproximação, 6250. Sim, está reduzindo o Xenia M250. Só tem pouso autorizado na pista no 0, o Xenia 250, vento de 130 graus com 109. Tive pouso, pista no 0, Xenia 625, atende. 65, Serra Bravo, Golfo Romeo autorizado, via Pêndulo 10, Piraí, segue conforme rota do plano, nível 360. Decolagem na pista no 0, curva direita após, Dael, Leda, Motiva. Transponder 5472, controle 120, decimal 8. Esperar e sair conforme rota, gol 2065, deixamento correto, chama pronto, puxa para a meta. Gente, gol no 621, reposta estabilizada. Era no solo 57, libera a pista próxima à interseção à direita. Chame solo frequência 121, decimal 1. Do Índia Vitor Charlie. Ao estacionar a frequência livre, visualizado, liberando da Oscar, senhor. Via Alfa, chame antes da taxa de Juliette. estabilizar visual, mano 621. Bono 621, no complexo final do procedimento de LS X-Ray, chame a torre em 1-8-95. 2895, obrigado, Sérgio. Corre Salvador, Bono 621, no 1 bom dia. Código 621, no tráfego avistado 2009, continua a aproximação. Aguarde a autorização de pouso, Gol 1621. 19 aguardando, Bono 621. No 621 avistado, check trem, pouso autorizado na pista no zero. O vento agora de 1,40 graus com 0,9 nós. Baixo, repouso no zero, vamos ver isso. Amém, agora até 8. Patango Lima, Zulu Golf, desça para 4.000 pés, ajuste no 0,9. Patango Lima Zulu Golf, está presente voo na Proa de Tóquio. Juliette, portão 2, no Xené 6250. Gol no 621, decolado, correção, gol no 621 no solo 02. Solo 02, libera a pista próxima à interseção à direita, chame solo em 121, decimal 1. 211, gol 1621. Alfa Juliette, portão 9. Alfa Juliette para 09, 621. E21, Alfa Juliette, portão 7. É, portão 7 agora,

Papapá, Romeu Alfa Yankee, aciona identificação. Papapá, Romeu Alfa Yankee, voe Conde. Mantenha nível de voo 1930. Serviço radar 52 milhas, sudoeste de Salvador. Quatro graus com 1119. Sete, voando 648, 1019, prosseguindo para a posse.